Não, ainda não. O mecânico está verificando. Ok, obrigado. Obrigado. Web 5899, Ciente, continue a aproximação, número 2, 5 mais 20. Web 5899, Ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso. Voo no 020, tem livre pouso no 0, vento 150 graus, 069, pista molhada. Livre pouso no 020. Trip 5317, decolada aos 43, controle 1998, bom voo. Grato, bom trabalho. TP 5317. TP 5317, boa noite. Contato radar Sigma 380, sai da mola. Sim, sai da mola. 1896, curve à direita para o 035. Limite permanente. 335, ok, obrigada. Bono 330. Obrigado também. Voo 805, está mantendo o 659, voo 805. Objeto 5809, desça para 4.000 pés, V15 no ajuste. 4.000, 1.015, teria uma velocidade ideal? Está com 896 nessa pro intercept localizador, descendo para 2 no pé, reporte estabilizado. Já está 2 no pé, já está estabilizado. Com 896. Você pode voar, bom, poxa. C5317, direto bom pro correção restrito ao nível 340. Direto restrito 340, não poderia voar, bom. Travada, objeto 5899. Web 5899, Ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre e forma pista molhada. Pista molhada e ajuste 15 permanece. Afirmo. Obrigado. Voo no 020, solo 45, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém da Juliette, no 020. 5899, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 069. Livre pouso, F5899. Boa noite. Boa noite, são 3226, mantenha um ponto de espera aguardando. Dorgon 805, passando Duna. Bono 805, Ciente, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Ciente, o Gol 805. No 714, Recife, no 26, decimal 85. 2685, 1714, boa noite. Boa noite. Boa. Jet 5809, desce 2010, autorizada final INS, reporte estabilizado. 2010, reportará. No 896, chame torno no 8, decimal 95. 295, gol no 896, bom. Leve 5899, salas 48, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 08. Alfa, Kilo, pátio 3, 08, 5899. Salvador, Gol no 896, bom dia. Gol no 805, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 05 nós, pista molhada. Livre pouso na 190, Gol 805. Bom dia, Gol no 896, continue a aproximação, será o número 2 para pouso, informe pista molhada. Paciente, Gol no 896. Requesting 330. Negative 370, Ground 024. Roger 370, stand by 8 sequence, airport Ground 024. Standing by, obrigado. No 4178, acende identificação, autorizado a Mari, voa direto e TAP, prossegue 2000 pés, M14 no ajuste. Direto e TAP, 2000 pés, M14, 4178. Voo no 805, solo 850, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Direita, Alfa, Juliette, 03, voo no 805. Doutor, informo o laser na minha direita aqui agora na posição de 5 milhas antes de TAP, bem na, no pontal aqui. 896. São 3226 na escuta. Após a passagem do gol na curta final, ali não tem. É do gol. Pode falar gol. Estabilizado, 5809. 5809, complete aproximação, turno no 8, decimal 95. Obrigado. Gal 024, head right to copy. Confirm, elevador, Gal 024, go ahead. Airport Gal 024, clear to Lima, Papa, Papatango, flight level 370, via Upper Zulu 10, November Tango, Lima, Upper November 873, after via flight train route. Take off from runway 10, after departure, left turn. Fuka departure, Z-bar transition, escol code 5570, departure control, frequency 119.80, stand by to read back. 5809, final embaixo, Savan. Tente web 5809, continue a aproximação, aguarde a pista livre. É. Gol no 896, solo 53, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, da Juliette, gol no 896. Tan 3226, livre decolagem 10, vento no 5, 0 graus, 05 nós. Vento 1509, livre pouso, pista no zero, pista molhada. Livre pouso, F5809. 5809, informa ajuste no 0 no 4 agora. É Matilde. 3226, decolar 254, controle 1998, bom voo. 1998, boa noite, bom trabalho. Boa noite, 896, ingresso a Juliette, porta 105. Juliette, portão 05, boa noite, 96. Tenha contato radar, sou 370, sai da Cuca. 370, Cuca, 320. Uma Minas, please. Portugal 024, go ahead with the readback, please. Okay, so we are clear to Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 to destination Batman Hood. Departure from runway 10, left turn, and then Puka, departure, C-Bar transition, the squawk 5570, the frequency 119 and decimal 8 for departure, now 024. Portugal 024, read the back correct. Come right to start up and push back. Então, obrigado. Obrigado. Web 5809, solo 57, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 09. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 9, web 5809. LF, o azul 41178. Azul 41178, complete a aproximação, torno no 8, decimal 95. 095. 9, Salvador. Boa noite, o Azul 4178 estabilizado, final ILS, pista 1-0. Boa noite, Azul 4178, reporte quando visual, já visual? Finante o visual. Ok, Azul 4178, livre pouso no 0, vento variável 3-9. Livre pouso, Azul 4178. Controle 119,8. Identificação, direto estado 2010, 2014, no ajuste, reporte estabilizado. Azul 4178, Salo 06, direita, táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, 4178. Salvador, é para o Zero de Fora, distante. 1-1-11, request to shift back. 4-3, Salvador, ameaçante, para o primeiro aéreo. Push back and start up, call you front back. 7-0, 3-4. 7-0, 3-4. 19.8. Ok, é o centro informou 19.5. É pra ser baixado às 8, tá encontrando em ordem, então. Controle de Salvador, antecipe de Salvador, 6746, boa noite, informação Delta. 6746, boa noite, identifique, chega na Mari, 13, no PES, 14, no ajuste. 3.000 na Mari, 14, 6746, pode voar, tá, João? Autorizado, TAP. Salvador, bom dia, zona 8, 9.6, da informação A, com autorização de sinal para a sombra sua. Zona 8, 9.6, João Pessoa, aprovado nível 370, via para o ISC 58, Recife, direto. Decola da pista no zero, perfil de Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5566, controle 1998. Autorizado, uma pessoa da 370, no período 58, Recife direto, eu passo em zona 0, fica a Puca, transição Caju, curva em esquerda, controle 5566. Controle 119, final 0, voo 1896. Boa noite, 96, cotejamento correto, chame pronto. Certo. Boa noite, essa é a identificação autorizada. Chegada bom, 74.000 pés, 14 horas. Chegada bom. Natal, aprovado nível 370, via peso Luno 0. Decolada pista no 0, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5543, controle 1998. Seu destino é Natal e o nível aprovado é o 370. Natal 370, boa noite. Boa noite, 05, cotejamento correto, chame pronto.